208, ficou no 6. 1806 da Gol, com atendimento correto, chama para o pushback e acionamento. Vai chamar no 800. Pushback e acionamento, da 3193, posição 01. São 3193, autorizado, pushback e acionamento, chama para o táxi. Chama o táxi para 3193. Lá já aguardando a autorização do controle, ok? Aguarda, Wesley, aguarde. Trip 5240, reduz a velocidade para 1909. Desça para nível de voo 050. Índia November Alpha, decolar 214, dá presente autorizado cruzamento do campo no ponto médio da pista no 028. Vai prosseguir com proa norte aguardando instruções. Índia November Alpha. Autorizado cruzamento do campo no ponto médio da pista, proa norte aguardando instruções. Índia November Alpha. Salvador na frequência 19.8. 19.8, vou no 6.900, boa. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pelo localizador. Esquerda 090, limitado pelo lote, trip 5240. Mas o 489 mantém o ponto de espera da 10. Até, 6721 para informação, Charlie 150 cruzando o eixo da 1028 sem interferir com a sua decolagem. Livre decolagem, vento 1000 graus, 15 nós. 7-5 na 10, Charlie 172, Brasil 072. Índia November Alpha, acionando 0171 no transponder. Acionado, não está recebendo a altimetria, senhora? Negativo, não estamos recebendo, Índia November Alpha. Paciente, solicito então manter a perna do vento da 17 para pouso completo. Paciente, então mantenha a perna do vento da 17 e reporta girando base o Índia November Alpha. Assente, está no ideal de base já o Índia November Alpha. Índia November Alpha, base autorizada, reporta na final. Reporta na final, Índia November Alpha. 447, autorizado Barreiras, nível de voo 200, decola da 10 com a curva esquerda na saída Momo após direto. O controle opera em 120.8 e o transponder 5173. Com 447, com atendimento correto, são prontos para o espécie de funcionamento. Oi, tudo boa, minha fé desceu não. Controle web 6721, boa tarde, cruza 1600 na Momo, frote. 6721, contato radar, saída Momo 330. 330, Momo. Poderia voar na proa de protida presente, minha 721? De saída. Mantém. Informe Delta, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5401. Beck vai alinhar agora na pista, deixa na passagem livre, ok? Alinhado e pronto, do 408. Azul 4089, vento 1000 graus, 14 nós, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem de 4089. Salvador, bom dia. Gol 1924, uma milha do externo, trem passar travado. Gol 1924, continua a aproximação, guardando pista livre, o ajuste 1091. Guardando, 1091, gol 1924. Vitor Mike Quebec, livre decolagem pista 17, vento 1000 graus, 15 nós. Decolagem imediata. Autorizado pushback, acionamento, sempre pronto, táxi. Salvador na frequência 19.8. 19.8, obrigado. Sané 6315, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 150. Esquerda 150, 6315. 9, decolar 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grato. 924, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 18 nós, check 3. Livre pouso 110, trem baixado, travado, gol 1924. 360, grato, 419. 0, decimal 8, bom gol. 19, 808, beleza, bom trabalho. Sané 6315, limitado pela QDMIC 080 da NDB Cinza. 080, Vida Serra, 6315. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, se colou. Vitor Mike Quebec, mantém-se em condições visuais, corredor Axel, no meu pé. Visual Axel, pé 3. Capitão, Alta, Valtete, da Alta Esquerda. Juliette Bravo Delta. Delta para 4 mil pés. Ajuste na 09. 4 mil na 09. Juliette Bravo Delta. Sané 6315, Delta para nível de voo 050. Salvador, boa tarde, gol no 697, estabilizado, uma milha do Índia Serra, baixar para lá. Gol no 697, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 011. Guardando pista livre, gol no 697. Uno 924 no solo 21, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Libera via Fox, solo 219, Uno 924. Papatango Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, ingresse no corredor forte. 1.500, vamos direto para o corredor forte. 7. No Travessa Juliette? Afirmo, antes da Juliette, o senhor me reportará. Ok, antes da Juliette, o nome é só Juliette. Prosseguir já 319-30-068 a bordo, 3 horas e 50 autonomia terra na sua vida. Três 193, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, ajuste 0011. Por gentileza, poderia confirmar para mim 68 a bordo? Afirmativo, confirmo 68 a bordo via Índia, ponto de espera 295, ajustado 611, da 3193, grato com a abordagem. Igualmente, bom voo, 3193. Web 6721, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125, 225, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 697 no solo 23, libera via Delta, chama solo no 21.9. Vai livrar na Delta, 219, boa. Trip 5240, check trem, o ajuste no 0 no 1, pouso autorizado, pistão no 0. Vento uma centena, 1-5 nós. Baixou, travou, trip 5240, pouso autorizado. Solo, Salvador, boa tarde, Bruno 697, Livrona Delta. Bruno 697, prossegue táxi via Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, Bruno 697. 140, azul 089. Sim, azul 4089. São 3216, 370 Fortaleza, um instante cópia. Alterna, 133, decimal 25. 351-3325-4089, obrigado. Quebec Delta tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado pela torre? Está autorizado a ingressá-la para a posição 1-0. Após o banho da companhia, autorizado a ingressar de Azulete para a posição 1-0, gol 1924. O gol no 697 saiu o Boeing da companhia para a posição 05. Vindo o Boeing da companhia para o 05, ano 697. O TAM 3216, pronto cópia. Prossiga. Tem que reporte rotatório avisou algum campo. 2, Salvador, boa tarde, a bola 322, VLS 110, baixado da barra. Possível, chame o solo em 121, decimal 9. 1219. Estado Fortaleza 370, decolando 1-0, primeira curva esquerda, Momo Froti, Zulu 19, 12080, controle, aciona 5177, 3216. Então, 3216, acontecimento correto, são prontos para o tiver acionamento. O trip 5240, levou na Delta. O 5240, prossegue táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 03. Alfa, Kilo, parte 3, posição 03, o trip 5240. Torre Salvador, muito boa tarde, o Chané 6141 está estabilizado e ele é 1-0. Chané 6141, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando autorização. O ajuste no 011. Positivo, aguardando pouso, Chané com número 2, Chané 6141 está passando aqui mesmo. Bom, 322, uma curta final. Tô no 322, gente, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1-8, nós. Livre pouso, 1-0, gol no 322. Vitor, Kilo Delta, decolar 227, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Victor, Kilo Delta, obrigado. Controle Victor Kilo Delta, decolou cruza mil. Victor Kilo Delta, mantém-se em condições visuais. Não entendi. Mantenha o 090 na Conde, Papatango Victor Kilo Delta. Ok, então, curvando à esquerda na Conde, subindo 090, o Victor Kilo Delta. Aguarde cópia. Boa, 3-2-8. Firmando e liberando via Fox, gol no 3-2-8. Obrigado, via Fox. Bravo que Luiz que chama em torre na frequência 118, decimal 95. 6141, no check trem, um ajuste no 0 no 1, vento uma centena, 15 nós, livre pouso. Passado travado, livre pouso, CNE 6141. O Gol no 322, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04. O Trip 5447, autorizado por Tibeca Sanamento, Champion Táxi. O Gol no 600, ponto cópia. Prossegue via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo em 121, decimal 9. Fala da 10 com curva esquerda na saída Puka, transição de par via Upes, o 10. O controle apere 120, decimal 8 e o transponder 5411. Buenas, meu amigo. Buenas, meu amigo. O Gol no 600, a informação foi cortada. Por gentileza, poderia informar de novo os dados? Gol no 600, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. 806 no 612 para push acionar. 1806, portão 612 autorizado, pushback, acionamento, chama pronto táxi. Chama lá. Firme quem solicitou pushback, acionamento. Passarelo 2230 autorizado, pushback, acionamento, chama pronto táxi. Autorizado, pistão 10, vento 100 graus, 17 nós. Repouso, pistão 0, 63, 95, 3 checados. São 3193, após a passagem da aeronave da Avianca na curta linha, mantém pistão 0. Após a Avianca na curta linha, mantém 10, tá tranquilo. Boa tarde, gente da Oscar, para a descida. Solicita a proa de dona. Trip 5595, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 1. Afirmativo para a direção 050 para o 050. A possibilidade de proatidor, nada presente, tá? Trip 5595, mantém o perfil de chegada. O CR Hotel apenas confirmando, o transponder será o 0264. Tráfego ultrapassado, foi na proa de Conde. Quando Conde deu? 7, o vento 100 graus, 13 nós. 95, ajuste altímetro no 0, no 0. No 5, no solo aos 3-2, liberando via eco, solo no 2-1, decimal 9. 2-1, 9. No 2, para posicionamento. Vento 100 graus, 15, nós. Vento 3. Juliette, bravo, deu. 1-8, 9-5, bravo. Guardando, sendo da OCD3. Alotar, 3-8, 0-5, informação OCD, 360, agora está pronto. Satória, Juliette, bravo dela. Corrigindo. Prossegue sinal no 7 da presente, aguardando autorização depois. Juliette, bravo dela. Possibilidade da perna do vento da 1-0, senhora. Afirmo, prossegue então para a perna do vento da 1-0, aguardando para gerar base para 1-7. Confirmando, a intenção é prosseguir para 1-0 ou 1-7? 1-0, senhora. Sim, perna do vento, então, autorizada da 1-0, aguardando para gerar base, Juliette, bravo, Delta. Juliette, bravo, Delta. 895, ajuste 1-0, 1-0. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 23 na bordo. Então, tem visitante partiu no Índia, no ponto espera 1895, chama 00, 447. Leda Bridge, submantenha 380. Israel Leda Bridge, 380, está 390. Lebe 141, segue o ATR da Trip via Juliette para a posição 01. Segue o ATR da Trip para a posição 01, Chané 6141. Chané 6315, Libra, não se escuta. 6315, prossegue, taxi Alfa e a posição de Juliette. Já está da Juliette, 6315. Gente, manterá a posição antes da Juliette, 6315. Mantém, 6315. Então, 3193 ainda na escuta da torre? Sua cópia. Total 9913, ponto cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El, Leda Bridge, via Alpes 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle opere 120, decimal 8 e o transponder 5175. Bravo que Luiz, que a mesma vai prosseguir para 1-0, ok? Total 9903, o transponder 5175, chama pronto para o tiver acionamento. Então 3193, autorizado da El. Obrigado, surgiu da El, 3193. Centena 189. Vai, tenta 10 do 1-7-5-4. 0-8 e o transponder 5424. Pouso autorizado, base aguardando a autorização de pouso, pistão 90. Confirmo, senhora. Autorizado gerar base aguardando a autorização para pouso, Juliette Bravo Delta. Gerando base, trem baixo para cá. Juliette Bravo Delta apenas confirmando após o pouso, prossegue para equipate. 4-3, senhora. Senta. 1924, número 3, cópia. Para o táxi passarelo do 2230, 57 a bordo, durante 4 horas e 12 minutos, alterna Salvador. Passarelo 2230, aguarde táxi. Táxi 1806, com 1106 a bordo, Salvador 2, ó. 1806, autorizado táxi via 41 no Índia, ponte espera da 10, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 10. 10 agora, autorizado via 4, Índia, 4, 8, 9, 5, 1, 8, 0. Passaia 2230, segue o Boeing da Gol na faixa central via 41 no Índia, no ponte espera da 10, chama torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 10. Passaia 2230, vai seguir o Boeing do... Tá bom. Quanto de espera, chama 1895, vamos entrar na sala. Então, 3205, ponto cópia. 3205, tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com a curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o voo 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. O controle opere 120, decimal 8 e o transponder 5493. São Paulo, de ópera Zolô 16, Brava Zolô, direto 13, direto Porto, separada da 10, com curva direita, a saída da El, Leda, após Leda Bridge e ópera Zolô 16. Transponder 5413, o Sam 3805. 3805, atendimento correto, chama pronto pushback, saneamento. Camarada. Alfa Tango Tango, mantém a posição. Gente, a Chanel 6315, fique atento a Avianca passando a Juliette, autorizado a ingressar na mesma para a posição 08. 08, Chanel 6315. Paulo, tirar uma previsão para o TAN 3216? TAN 3216, após a passagem do ATR da passarela, sua cauda está autorizada para estiver em funcionamento, chama o TAN 7. Após o ATR, autorizado o push TAN 3216. Pioneiro no 2, pronto cópia. Autorizado Galeão, a nível de voo 260, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde você sabe sobre o 10. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle opere 120.8 e o transponder 5171. Eu só para sua informação, é normal isso? Muito obrigado pela sua informação, é normal, pode. Ah, então tá bom. Bom voo aí. Do acionamento e táxi. Você da Pro de Bridge após a El? TAN 3193, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25 e coordene com o mesmo. 251-3325, acolhendo a graça, bom dia. Bom dia. Zero. Passou a relógio de ontem, 8-0. O Juliette Bravo Delta autorizado, táxi Alfa, Kilo até o Pátio 3. Gol na 924, Santo Cópia. Gol na 924. Autorizado Maceió, nível de voo 350, decola da 10 com a curva esquerda, na saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Após Orágua, após Conforme Rota. O controle opera em 5120, decimal 8 e o transponder 5414. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, transição da saída Pouca, Caju, Upper Whisky 58, Orágua, Rota Conforme Plano. O gol no 924, cotejamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. 2994, já. Trip 5595, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ali, até pode estabilizar. Para 2 mil pés, no 0 no 1, trip 5595, dá possibilidade de aprovar a duna direta agora? Trip 5595, ajuste no 0, 1 no 0. Ok, 1 no 0, 1 no 0. Controle Salvador, boa tarde, trip 5447, qual o perfil Momo? Trip 5447, contato radar, saída Momo, submantenha 200. Para 200, trip 5447 na Momo. Possibilidade para o externo, trip 5595? Trip 5595, mantém o perfil de chegada. Gente, trip. Alfa Tango Tango, autorizado Guanambi, nível de voo 100, decola da 10 com curva direita. Na saída árvore após direto, controle opere 120, decimal 8 e o transponder 5140. 80. Tente condições visuais de 1.500 pés, ajuste no 0, 10. Reposte através de Paris. Celebrante Mike, continuará visual e abortará através de Paris. TAN 3216, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, 10. Inicialmente curva direita, vai prosseguir corredor a chão, ok? Para o táxi, com 1-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3 a bordo, 4-0-3